Vacas Global Sports. Não perca amanhã no Caderno de Esportes do Jornal Meia Hora a cobertura completa desse jogão. Meia Hora é pra ler e curtir. Vinícius Gama. Wagner, logo mais, além de Internacional e Fluminense, teremos às 18 horas no Independência, América Mineiro e Santos. O América é o 11º colocado no Brasileiro com 27 pontos. E o Santos, no momento, ocupando a 9ª colocação com 30. Ontem, no Nilton Santos, Botafogo e Atlético Goianiense empataram 0-0. E o líder Palmeiras venceu o Corinthians, lá na Arena Corinthians, por 1-0. Wagner. Venha para o Team Pré-Top, o único pré do Brasil com Prime Video, versão celular incluído, com milhares de filmes e séries para você assistir onde quiser. Lucas Araújo. Para que, Wagner, situação complicada agora para quem trafega pela Avenida Cesário de Melo em Campo Grande. Um ônibus se envolveu em um acidente na altura da estação do BRT e Curuna, isso no sentido Santa Cruz. Por conta disso, Wagner, os motoristas que vão encontrando ali trânsito intenso na via vão precisar de muita paciência. Informação direto do Centro de Operações da Prefeitura, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando no local, portanto, muita atenção para quem trafega agora pela Avenida Cesário de Melo. Acidente com ônibus vai ocupando um trecho da via, Wagner. Aqui Tupi, Rio, 24 horas, 96,5. Nova Brasil FM, 89,5 FM. Lembrando que logo mais 19h, o Flusão entra em campo e a Tupi comanda o futebol. J. Santiago, Gerson, tricampeão do mundo e o primeiro time do rádio, Diogo Sampaio. Wagner, a partir de amanhã, mais duas linhas de ônibus voltam a circular na cidade do Rio de Janeiro. Tratam-se das linhas 885, que faz o trajeto Santa Cruz-Mato Alto via Pedra de Guaratiba, e 229, Usina Castelo. Com o retorno desses serviços, já são 45 linhas restabelecidas aqui na cidade do Rio desde o mês de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual, Wagner. Altese Peças Automotivas. Compre pelo site e retire em nossas lojas. Penha Barra e Recreio. Na Altese, a peça mais importante é você, Marcos Coelho. Voltando aqui o time do Flamengo. Estou olhando ali para ver se eu vejo alguma novidade. Não, mesmo time que começou e terminou o primeiro tempo é o que volta para a etapa complementar. Até o momento, nada de sinal do Atlético, Wagner. Muito bem, alô Vinícius Gama. Série B do Brasileiro, mais cedo, o Novo Horizontino venceu o Criciúma por 3-1 em São Paulo. Novo Horizontino é o 10º, Criciúma é o 12º. Lembrando que ontem o Grêmio perdeu para o CRB por 2-0 no Rei Pelé. Grêmio caindo para a 3ª colocação. O Bahia, vice-líder, venceu o Ituano 2-0. E o líder, Cruzeiro, ficou no empate com a Chapecoense por 1-1. Vasco venceu o Tombense 3-1. Vasco, 4º colocado. Cadê o Atlético com o Marco Vasconcelos? Só agora tá voltando, viu, Wagner? Apontou aqui no túnel, já chegando aqui no gramado. Vamos ver se tem alteração, qualquer coisa eu te confirmo aí. Flamengo em campo, Atlético voltando, e quem tá retornando na rede Tupi de Rádio é o garotão da galera. Ondas do rádio, galera. Times voltando para a etapa complementar. Deixa eu ver aqui, todo mundo, por enquanto os números que estavam no primeiro tempo estão no segundo. Sem mexida, Penito, sem mexida. Nenhum dos lados, né? Então, beleza. Servidor Municipal do Rio, se você já é cliente do Assim, a renovação do seu plano é automática. A saída no segundo tempo é do Mengão. O Mengão é queridão. Vai rolar a bola para o segundo tempo, galera. Maraca, eu posso dizer para você que está cheio. Lotou o estádio. Etapa complementar, rolou a bola, galera. Vai rolando, é a Tupi comanda o futebol. saída dada para o segundo tempo, a bola dominada na zaga do Mengão, apanhando para sair jogando, com Fabrício Bruno trocando o passe, vem o Flamengo pela divisória do campo, ele dá tratos, a bola bota no terreno, parte, mete o pé, vai embora, vem Mengão queridão, dando outra vez agora a roladinha de bola, na defesa, toca, vem pro meio campo, pede, recebe mais atrás, gira geral, trabalha o Mengão queridão, vem bola, Flamengo domina, vem pra zaga lateral canhota para Ayrton Lucas, ele recolheu, dominou, botou no terreno, passou pela linha central, entregando a Fabrício Bruno, procura o toque na frente, errou, era pro Vitor Hugo, não chega, corta, vem pro campo de ataque então o time do Atlético, rolada a bola na frente, pro Vitor Roque, chegou a defesa do Flamengo, primeiro cortou, tocou bola para Marinho, empurrado, apelou o garotaço, perdeu a linha. Ô, Marco! É, a falta do Pedrinho em cima do Marinho. Viu que não chegaria na bola e se jogou em cima do atacante do Flamengo. 0-0, placar, Tim. Flamengo volta, penetra com Lázaro procurando o toque. Vem Flamengo pela ponta direita. Metida de bola na entrada da grande área. Bateu a bola na zaga. Voltou, insistiu o Engão, queridão, e botou pra fora. Aí a bola vai embora. Aqui na Tupi da Nova Brasil. A bola não para de rolar, galera. É um Brasil inteiro de audiência. Etapa complementar, bola rolando no Maracanã. Bicho, o jogo tá te deixando irritado. Haja Calmann! Calmann é um medicamento composto por uma associação de passiflora, salgueiro branco e crataego. Indicado para insônia, ansiedade, leve irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Valeu, Flamengo, e se persistir esse placar também, Mengão queridão estará repetindo. Eu já vi esse filme aqui outro dia, Paulinho. Flamengo 0, Atlético 0, tá tudo igual. É, muito saigouro esse jogo, né? É, cara. Quarta-feira, se acontecer isso, quarta, decisão por pênalti. É verdade. Volta a bola, Mengão queridão, arrancando. Vem Vitor Hugo pela ponta canhota, dominou, girou do primeiro, botou no terreno, era o Lázaro caminhando, botou a bola no chão, trombou na zaga, perdeu o contato, ela escapou e volta então para o domínio na ponta direita. É o Atlético procurando a penetração, metida a bola, corre nela, ia chegar o Vitor Roque. Flamengo cortou primeiro, tirou, botou na fogueira e acaba fazendo a falta. Apelou depois do passe errado, a casa ia cair. Malandrinho, se ele dá um passo a mais, era pênalti, Marco. Sem dúvida, Penido. Acho que até menos do que isso. Quem roubou a bola foi o meio-campo do Atlético Paranaense, Vitor Bueno, depois de um passe errado. Primeiro, uma tentativa de lançamento do Rômulo para o Vitor Roque. Dividiu, brigou com o Pablo, não conseguiu ganhar. E na sequência, a saída errada do Flamengo, o Vitor Bueno chegou. Muito pouco, não foi pênalti, é mais pro lado direito, quase dentro da área, garotão. É, a chapa esquentou, mas houve um pé alto. Eu queria ouvir o Apolinho, porque eu acho que o Vitor Bueno, ele deu uma solada no Thiago Maia, não deu não, Apolo? Ah, ele pressentiu que ia levar uma arcoada, ele pulou para tentar se livrar. E acabou sendo derrubado. Agora você vê, um lance absurdo, né, de falta de atenção, origina uma jogada dessa que você está obrigado a fazer essa falta frontal, uma falta ali, próxima lista de entrada da grande área. Se ele fizesse isso, seria gol. Verdade. A chapa está quente, minha gente. Thiago Maia leva cartão amarelo, sujou, vai pro livro de ocorrência, não pode levar outro, senão vai ser cancelado. Quem bate, marcou. Pedrinho com a canhota, o Rômulo. Atenção, galera, Pedrinho preparado, Rômulo também, o árbitro vai autorizar a cobrança, 0-0 no Maracanã, gol à direita das cabines, entrada da área, um pouco mais pela meia direita, Rômulo partiu, bateu na barreira, a bola subiu, ela ia saindo pela linha de fundo, corre aí do Lucas para evitar, dá um toque e a bola sai, porém pela linha lateral, é um abraço a flamenguista Sueli Magalhães em Paraty, abraço, meio do nosso timaço, um abraço querido Fábio Queiroz. E saiu, a bola saiu pela linha lateral do gramado. Eu abraço carinhosamente o Fábio Queiroz, presidente da Sérgio Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. Grande rubro-negro, grande Fábio. Flamengo tem bola, Diego faz o lançamento comprido, no campo de ataque Flamengo penetra, vem pela ponta, vem de boa, trazendo jogada, levou com o Vitor Hugo, botou dentro da grande área, chega para cortar, tira Nico Hernandes, cai a bola, vem pra ponta direita, domínio feito pelo canetão da 24, Orejuela, ele bota no chão, sai jogando com o Nico, manda a bola pra frente, procura a divisória, solta pro Vitor Roque, Flamengo fez o desarme, rouba a bola, ia sair, o juiz deu falta. Parou geral, para tudo, a Pixbet está arrebentando, também com apenas um realzinho só, você lança sua bet e tem o saque mais rápido do mercado, acesse pixbet.com, é o que eu faço, e recomendo, é bom, hein? A pixbet.com, é mais que demais, acesse pixbet.com. Bola virada para Pedrinho na direita, dominou, botou no terreno, caminhou, vai para a lateral do campo, procurou o toque, mandou a bola de primeira, chegava Vitor Bueno. Flamengo se antecipa, faz o corte, cai a bola, vem para o domínio do jogador que é o Thiago Maia, apanhando pela canhota, rola na zaga, toca o Mengão, queridão, empurra a bola, solta para o seu companheiro, é o Ayrton Lucas, ele vira de novo, toca na frente, caminha o Flamengo, procura o Diego, toca a bola, vai adiantar, a defesa cortou, voltou para o Diego, chutou, espirrou para a lateral e arreou o boneco aí. Acho que foi o Pedrinho, foi ele? Matheus Felipe caiu. Levantou Matheus já. Felipe já. É, nada grave, né? Penido, queria te detalhar que os jogadores do Flamengo, logo depois do intervalo, nem ficaram ali aqueles 5, 10 minutos protocolares no banco. Vieram esse momento com direito a Gabigol usando um coque samurai. Ele largou aquele penteado do Piu Piu Monstro. Tá agora com o coque samurai, Penido. Valeu! Olha a bola longa no ataque do Flamengo, era pro Cebolinha, na intenção, no passe não. Galera, vai o Diego. Hashtag deu ruim, fala aí. Diego, tocou forte demais, o pessoal já não tem tanta paciência com ele mais. Vaiou, camisa 10 do Flamengo, pediu desculpa e depois recebeu os aplausos. 0-0 é o placar, Matt Levinson. E ele tá jogando mal, já era pra ter saído no intervalo. É, falou a Paniva, bola outra vez agora para Rômulo, ele procurando a entrada da grande área, chegou a cobertura da zaga no interior dela, chegou para cortar o Vitor Lucas e botou para fora, a chapa estava quente, minha gente, e o Vitor Roque estava chegando ali, o Vitor Roque, que é um jogadoraço, uma das revelações do futebol do Brasil, ele tá doidinho para meter um aí, se der mole, ele vai lá conferir, Marco, é bom abrir o olho. Verdade, Pedro, mas até agora a zaga do Flamengo tem levado melhor. Nesse lance, por exemplo, passe do Rômulo, ele tentou o corte, mas foi errado. Escanteio para o Atlético, já cobrado. Foi lá na placa, Pixbet joga junto com o Mengão. Batida a bola, ela vem do fundo do campo, tá impedido o ataque, cruzamento na boca do gol, Rômulo numa banheiraça. Parou geral. Saía jogando o Flamengo, apertou, opa! Flamengo vinha com a cortador de briga, rapaz. Pra que isso, hein? Isso é brigar por nada, isso sujou, hein? Amarelo pro Vitor Roque, porque ele ficou valorizando, já tinha uma outra bola pra cobrar, ele trouxe, ficou enrolando, por isso que o Ayrton Lucas ficou irritado, então tomou amarelo 39 do Atlético. Penido. Acho que ele bebeu um copinho de bobol. Bobol! Antes do jogo ele bebeu um copinho de bobol. Deu bobeira. E levou cartão, sujo, vai pro livro de ocorrência, ficha suja no jogo. No próximo é cancelado. A bola volta, vem pela ponta, canhota, por intermédio do jogador. Era o Rômulo procurando na frente. O Vitinho, camisa número 11, recolhe a bola, domina, deriva na meia, mandou pra entrada da grande área, caprichou, arrumou. Lá vai a bomba direita do goleiro do Mengão pela linha de fundo. A bola vai embora, a bola vai pra fora. Aos 8 minutos e 50 do segundo tempo. 8 minutos e 50, etapa complementar, Flamengo domina a bola, sai jogando. Por intermédio do Ayrton Lucas, mete o pé, vai embora, capricha garotão, caprichou pelo Mengão, deu um toque na canhota, armou Cebolinha, botou no terreno, bico da área, gingou, ciscou pra dentro, pra fora, calibrou, pode soltar, bola perigosa, ele manda pra entrada da grande área, Flamengo vai pro domínio, Vitor Hugo na bola, agora pro Mateuzinho, procura um novo toque, recebeu, dominou, caminhou, de fora, lavou a bomba, agarrou o goleiro, largou, voltou, ficou pro Cebolinha, botou no terreno, limpou, Cebolinha, caminhou, driblou, tirou do primeiro, tirou do segundo, rolou de novo, meteu na entrada da grande área, procura Vitor Hugo toca de bola, Mateuzinho pede, ele vai conduzindo, prendeu muito, defesa volta, se reagrupa na entrada da grande área, ele movimenta então pelo meio do campo, deixa de estar colocado Thiago Maia, toca mais atrás, galera começa a levantar o time, vem bola para Ayrton Lucas, botou velocidade, o Orejuela chegou no carrinho e botou a bola para fora, aí ela vai embora, mas ela deu uma saidinha rápida, ela volta já, é lance lateral, é lance manual, vem aí o Mengão é queridão, é para cobrança rápida, bate na bola, entrega no terreno, é o Ayrton Lucas, botou na entrada da grande área, pediu, Mateuzinho, soltou, vem bola, Vitor Hugo, bota no terreno, tentou, caminhão, soltou, pro Marinho, engatilha, não dispara, volta pro Mateuzinho, virando a ponta direita, cai a bola, Lázaro pede na frente, vai pintar cruzamento na boca do gol, explode contra ele na marcação, a zaga cede escanteio, Coelho. A jogada do Vitor Hugo, Pedrinho foi o último a tocar na bola, escanteio para o Flamengo na ponta direita, a torcida vem junto, 0-0, é o placar Real Paz. Preparo, vai bater, ela vem aí, galera. Marinho na bola, bateu, pegou na boca do gol, testado, guardou! Fabrício Bruno! Camisa número 15, mete de cabeça, desloca o goleiro, bota a galera no alto, a bola na rede, Mengão com emoção de montão, Mengão queridão, Flamengaço queridaço, Mengão malvadão, é raça, amor e paixão, rala, rala, rala, rala, rala, Atlético Furacão, Baratubão é do Mengão, o Goro come no Maraca, o placar agora de... Obrigado, tem um Fabrício Bruno. Atlético! Atlético Paranaense, Zerinho! São 39 pontos na conta, se não levar gol. E se fizer mais, aí é no refresco, aí é suave. Vibra comigo, Marcos Coelho. E a torcida do Flamengo, ela parece que sente quando a hora do gol está chegando. Começaram a cantar mais forte quando o Marinho, com todo o mérito, não esperou muito. Bateu um escanteio rápido. A zaga do Atlético ainda se ajeitava quando o Fabrício Bruno apareceu mais alto que todo mundo no primeiro pau. Desviou sem chances para o goleiro do Atlético. O Flamengo quer mais. Olha o Cebolinha dominando a bola, vem para a entrada da grande área. Bateu, agora vai no ângulo. Espalmou o goleiro Anderson. Ia sair um golaço, um atrás do outro, Coelho. O Cebolinha ia fazer o gol mais bonito do ano, no ângulo. E aí o Anderson fez uma das melhores defesas. De novo, escanteio pela ponta direita. De novo, Marinho na cobrança. Assim nasceu o primeiro gol. Flamengo 1-0, placar Mercado Extra. Ele vai para a cobrança do córner, bateu picada na boca do gol. Testada, guardou! De novo ele. Paranaense, já tinha feito 2 gols na vida num jogo só. E ele fez um atrás do outro, Coelho. Pega tudo que eu falei depois do primeiro gol e repete agora. O Marinho, de novo, escanteio, bateu rápido. A zaga do Atlético ainda conversava. Fabrício Bruno no primeiro pau. Dessa vez ele coloca no ângulo superior direito. Sem chances para o goleiro Anderson, que tinha acabado de fazer uma linda defesa. É carnaval no Maracanã, Flamengo 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense, querido. Abre a agenda rica, vitoriosa, com Fabrício Bruno, com aquele sorrisão. Não é, Vinícius Gama? É, querido. Fabrício Bruno agora tem 2 gols no Campeonato Brasileiro. Flamengo 34, Rubro Negro segundo colocado com 39 pontos, superando Corinthians no número de vitórias, informando ao Tese. A Polinha, o cara não tinha nenhum gol, nem é titular. Mete um gol, 2 minutos depois mete o outro e ele é zagueiro, Apolinho. E o pior não é isso não, o pior é que eu não comemorei, achei que era replay. Fiquei olhando, falei, ué, os caras deixaram o jogo pra lá, estão passando replay. E não, era gol mesmo. Igualzinho. Foi lá em cima, testou, estopa. 2 a 0, Mengão. Furacão, se... Troca! Vem bola cruzada na boca do gol, fecha o ataque. É pra tentativa lá na frente. Eric vinha também fortalecer. Flamengo faz o corte. Cheio de moral no jogo, Mengão 2 a 0. Atlético no barata voa. Tenta cortar pelo meio do campo. Armação de jogada por intermédio do jogador que era o Vitor Roque. Ele tentou pela canhota. Pede na meia. É o Vitor Bueno saindo aqui à margem do campo. Acho que ele foi embora. Meteu aí. Entrou Léo Cittadini, 18. Léo Cittadini, 18, na vaga do Vitor Bueno. Léo Cittadini confirma o Marco Vasconcelos. O Léo Cittadini era tido como a grande fera, titular absoluto. Chegou a ser campeão aí da Sula e tudo mais. Agora ele é reserva do time B. Andou, ele cresceu igual rabo de cavalo, para baixo. Vamos lá, cruzamento. Vem córner aí, galera. Pedrinho. Festa na favela. Metida a bola na boca do gol. Subiu. A zaga do Mengão cortou. A cortada de aérea. Ele viu a pressão. Caiu a bola para o Marinho. Vira. Para o segundo jogador. Que... O Marinho vai tentar na frente. Para o Matheusinho. Domina o Flamengo. Invadiu o goleiro. Saiu. Vai fazer o terceiro gol. Apontou. Derrubado pelo goleiro. Emendado. Agora guardou. Emoção de montão, agora 19 etapa complementar. Flamengo 3, vai bem, obrigado, né, galera? Atlético! Atlético do Paraná, não tá com nada não, zero, zerinho, zerinho! E é gol bonito, o gol seria gol de qualquer maneira, no rebote do goleiro, seria pênalti, porque ele agarrou o jogador do Flamengo, ele agarrou ostensivamente e fez o pênalti no Mateuzinho. O Ayrton Lucas pegou a bola e aí incestou. É Mengão, queridão, no domingão de emoção do Flamengaço, queridaço, Marcos Coelho. É isso, Penido, uma pena para o Mateuzinho, porque seria um golaço dele. Ele avançou, deixou 2 marcadores para trás, driblou o goleiro Anderson. Na hora que ia chutar para o gol vazio, o próprio Anderson foi e puxou a perna. Todo mundo parou esperando a marcação do pênalti, só que aí teve a vantagem. Diga-se de passagem, eu nem sei se existe isso antes de pênalti. O Ayrton Lucas empurrou para o gol e saiu para comemorar. Eu acredito porque eu vi aqui de pertinho. O Anderson, goleiro do Atlético Paranaense, pediu o pênalti que ele marcou, mas aí o juiz deu o gol. 3-0 Mengão, Penido. Quem diria, né? Ô, seu juiz, eu fiz pênalti, juiz, eu fiz pênalti. Você não viu, não? Puxa, ele aqui. Você não viu que eu fiz o pênalti, seu juiz? Mas não, eu vi gol. Fala, Vinícius Gama, abre aí a tela do plantão Tupi. É, Penido, esse foi o segundo gol do Ayrton Lucas no campeonato. 35 gols tem o Flamengo, o segundo melhor ataque do campeonato, informando ao Tese. Se no segundo gol o Atlético Silva, imagina agora, Paulinho. Não, e o detalhe é o seguinte, o Filipão abriu o time, botou o time pra frente, o Flamengo estava recebendo ataques frequentes do Atlético, que não aconteceu no primeiro tempo, agora mesmo o Santos acabou de fazer uma boa defesa, e se abriu atrás, ele não esperava que acontecesse isso, e também o Flamengo teve boa dose de sorte. Foram três gols aí em 6 minutos. É isso, opa! Vai atacar outra vez, agora a bola pela ponta. Opa! Passou Seron. Vai sujar, hein? Vai sujar. Sujou. Alex Santana. Vamos aqui, vamos lá. Penido, eu conheço, você conhece, o Paulinho conhece, todo Marco Vasconcelos conhece, todo mundo conhece o Marinho. Ele é habilidoso, ele vai pra cima. Ele chamou o Alex Santana e tentou um drible na direção do gol. E depois ele fez um passe, tocou para o lado. O Alex Santana ficou indignado, saiu de lá do meio de campo, deu a pancada, recebeu o cartão amarelo e depois colocou o dedo na cara do Marinho. Recebe o cartão amarelo, reclama muito. E ele é contra o drible, ele é contra o futebol. Amarelo foi pouco, Penido. O Alex Santana perdeu a linha, que também não ficou no Botafogo, por isso. É proibido driblar? É proibido fazer gol? Se puder fazer 4, 5, 8, 18. Vai lá pedir desculpa, eu acho. Ou foi ameaçar. Olha lá. E o árbitro vai deixar, ó. Olha lá, ele tá botando o dedo, dedo na cara. Na cara do árbitro. Olha lá, e foi de novo. O que, que faz o juiz? Vai ter que expulsar. Tem que expulsar, cara. E ele vai lá falar desaforo, Paulinho. É, pois é, ele tá pedindo pra ser expulso, que ele não quer passar vergonha de ver mais três aí. Vem, Mengão. Bola colocada pelo Marinho. Ele vai bater a falta. É na entrada da área, quase no bico da área. Aberto pela direita. A bola colocada entre o bico da área. Na direita de ataque do Flamengo. E ali a lateral do campo. Marinho prepara a cobrança. Vai bater de pé trocado de perna canhota no gol esquerda das cabines. Direita de ataque do Flamengo. O Mengão tem 3-0. Ele bateu, pingou na boca do gol. A bola passa por todo mundo. E vai pela linha de fundo. E o ataque subiu. Quase dá tempo de pegar. Faltou aquele tal de pouco. Mas o Flamengo vinha e chegava para tentar o complemento. O Pablo, o Fabrício Bruno já fez 2. Ele quer meter um também. E tudo gol de zaga. Ayrton Lucas fez o 3-0. E agora pintou um gol. Onde foi? Vinícius Gama, conta aí que eu quero ouvir. O Penido no Morumbi, o Calleri fez o segundo. E o Igor Vinícius o terceiro. São Paulo 3, Bragantino 0. Informando o Lamiarte. É, Bragantino agora deu a desequilibrada braba. Tá ficando meio complicada a situação dele. Altese, peças automotivas, compre pelo site, retire em nossas lojas. Penha, Barra e Recreio na Altese. A peça mais importante é você. Querido, oba. Só um detalhe aqui, estamos acostumados quando acontece isso com a cera. Metade dos gandulas já estão lá na estação triagem no metrô. Sumiu um monte, só que o Dorival deu uma enquadrada em um gandula. Ele não quer cera, ele quer demora. Ele jogou 3 bolas aqui para trás do gol do Atlético, deu uma bronca generalizada e na hora reapareceram os gandulas. Ou seja, o Flamengo ganhando, o Dorival não quer ser, ele quer o jogo acontecendo e reapareceu todo mundo, Penido. Até no gandula, o Dorival está fazendo o comando. Mengão 3-0, galera. Primeiro aniversário do Magalu no Rio. Travesseiro Ortobon, só R$14,90. Vem comemorar e ganhe o cupom com 10% para comprar na loja toda. A bola volta a rolar. Defesa do Flamengo, sai com ela. Penido. Vem Fabrício Bruno trocando o passo com Pablo. Bota no terreno, vai tentar a caminhada. Buscou outro toque. No efetivo toque da zaga do Flamengo, que já meteu 3 gols. Boa jogada, hein? Falando nisso, o azeite é bom. O live é ótimo. E a informação aqui na Tupi, na Nova Brasil. Já 2 mudanças no Atlético Paranaense. Vão entrar o Canóbio, número 9, e o Matheus Fernandes com a 6. Vai sair o Pedrinho com a número 48. A outra mudança a gente vai aguardar, garotão. Ok. Vem aí a troca, troca. Aqui o Mengão tem bola dominada. Vem pelo intermédio do jogador que é Vitor Hugo, botando no terreno, caminhou pela ponta. Abre Lázaro para receber, pinta. É Cebolinha. Foi acionado na ponta canhota, pediu, recebeu, dominou, derivou na meia, manda a bola de primeira, toca para Diego. Diego para Thiago Maia. Ele agora na canhota, pro Cebolinha. Pedalou, arrumou, ajeitou. Chutou em gol. Parecia cruzamento, mas tenho certeza que foi chute em gol. Só que desviou na zaga. A bola vai embora, a bola vai para fora. Acho que o goleiro pegaria com facilidade. E a defesa acabou ao tocar na bola, beneficiando o Flamengo, que ganhou escanteio, Marcos Coelho. É, e a sensação aqui de baixo, claro, o Cebolinha, ele realmente tentou o chute, buscando o canto esquerdo do goleiro Anderson. Marinho vai bater, mas só depois das substituições que o Marcos Vasconcelos já anunciou. Penido. Tava molando. Ele está autorizando, ele levantou a mão. É, os jogadores eles estão saindo aqui pela linha de fundo. O Alex Santana está saindo pela linha de fundo. E o Rômulo está saindo, correndo na direção lá do meio. É isso, então ele trocou, não saiu o Pedrinho. Saíram Rômulo e Alex Santana e entraram o Matheus Fernandes, que é aquele mesmo ex-Botafogo, número 6. E o Canobi, o atacante, que é titular desse time, inclusive, Benito. Matheus Fernandes é o meia dúzia, né? Isso. Saiu um ex-Botafogo e entrou outro ex-Botafogo. É verdade. Matheus Fernandes. E agora é corner. É Flamengo. Cruzada a bola na boca do gol. Ataque fechou. Subiu. Testou. Guardou. É pra botar de quatro. É o dia do Lázaro. Gol do Flamengo. Mengão, queridão. Briga porque não quer levar a vergonha. E tá levando. É surra, é goleada. É Flamengo, é Mengão, queridão. Com emoção de montão. Flamengaço, queridaço. Flamengo do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração. É Lázaro no quarto gol do Flamengo, galera. Rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala. Muito Atlético Paranaense. Bora do Mengão, aos 27, agora o gol aos 26, Lázaro, camisa número 13, o quarto gol pelo clube do Maraco, placar agora diz. Flamengo! Vai muito bem, muito, muitíssimo bem, obrigado Mengão, queridão, tem 4! Atlético! 0! Mengão é malvadão! Bota de quatro e creu! E essa aí doeu no Atlético! Fala aí, Marcos Coelho! E o minimício do Marinho tá teleguiado nos escanteios. De novo, no primeiro pau, Lázaro com 1,81m. Subiu mais que a defesa do Atlético Paranaense. Cabeceou no primeiro pau, aqui na primeira trave, baixinho, rasteiro. Sem chance pro goleiro Anderson, que reclamou muito. Trânsito aéreo liberado para pousos e decolagens na defesa do Furacão. Flamengo 4-0, Penido. É o Mengão, preparou a decolagem, está voando. E eu estou mandando um grande abraço para o Fábio da Silva. Ele é o papai da Deise de Assis, na produção, na Super Rádio Tupi, na Nova Brasil. Papai da Deise mandando um abraço ao Fábio, no Dia dos Pais. Um abraço de março, de março. E o Cristiano Santos está dizendo, nosso Cristiano, grande Cristiano Santos, com o grande comunicador da Super Rádio Tupi, comerciantes e ambulantes da Praça Afonso Pena. Todos ouvindo a narração do Mengão, Mengão, queridão. Grande garotaço. Também o Valdeci. Ele está em Itaipava e é cunhado do nosso Regis Mantovani, que pilota a mesa de áudio da Nova Brasil FM no meu programa de segunda a sexta, de 7 às 8 da noite. O show da galera, o show de bola, pra galera toda vibrar. Show de bola de 7 às 8 da noite. Regis Mantovani, pilota com categoria. Valeu, garotaço. Recuada a bola na zaga do Flamengo. Mengão, queridão. Tá aí. Vai mexer. O Lázaro entrou aí em que posição? Na tela do computador do Vinícius Gama, hein, Vinícius? Epeni do Lázaro, agora tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. Flamengo 36, Rubro Negro vice-líder do Brasileirão, informando ao Tese. E você previu, Apolinho, quando o Alex Santana foi lá criar catimbo, falou, ele quer meter o pé, ele quer ir embora, porque vem mais gol aí, e veio mesmo no minuto seguinte. Incrível, né? O Filipão fez aquele ferrolho dele e tomou 3 gols de escanteio. Se você perguntar quando é que isso aconteceu antes, é capaz de ser muito difícil de encontrar. Mas o Flamengo está deitando e rolando na sopa. Falou a bolinha do Flamengo, desceu com o Thiago Maia. Vem a bola pela ponta canhota. Vai mexer. O ataque bateu na zaga, a bola saiu. Vamos lá. Saindo o Lázaro com a número 13 para a entrada do Vitinho, número 11. Vitinho não fica para o ano que vem, formação. Não fica para o ano que vem. Está entrando Vitinho no lugar do Lázaro. E está saindo o Vitor Hugo com a 29 para a entrada do Vidal. Os aplausos do Maracanã para o Lázaro e para o Vitor Hugo. Garotos do Ninho, vamos ouvir. Pega aqui, ó. É, não tem que aplaudir mesmo. Quem diria, né? Multimilionário Flamengo que faz a janela de transferências cara, mas tem também os valores formados em casa no CT Jorge Elal. Duas mudanças processadas, então. E repetindo a informação, Vitinho está no campo de jogo, mas está na reta final, ele não fica para o ano que vem. Penido não vai renovar. É, possivelmente, não sei se ele vai ter mercado no exterior a essa altura. O Panathinaikos da Grécia queria, pois só é, que não houve um acordo financeiro entre o jogador e o clube grego. É, mas como o Flamengo não quer, pode ser até que a nível doméstico ele consiga. No Flamengo o Vitinho não deu certo como o Flamengo esperava, né, Washington? Não deu certo, pois é, ele teve alguns bons momentos, mas na maior parte do tempo ele não foi aquilo que todo mundo esperava, pelo valor que o Flamengo pagou por ele, né? Verdade. Aqui Tupi, Nova Brasil, boa jogada. Falando nisso, azeite é bom. O live é ótimo. Eu tô abraçando. Ah, tá feliz da vida, meu amigo Carlos Alexandre. Comemorando, botando, pegando uma torradinha, botando live em cima e se deliciando. Carlos Alexandre, um abraço, um beijo carinhoso. A Marta, o Cauê, o Cadu, toda a galera na barra, vibrando, Mengão queridão. 4 a 0 no placar. O Mengão é queridão, o Mengão é emoção de montão. A bola não para de rolar, ela vai voltando, galera. Dá tratos a bola, bota no terreno, limpa, libera geral. Outra vez, pelo meio do campo, Flamengo. Por intermédio na defesa, bola dominada. Vem então Fabrício Bruno, tem Pablo. Ele vai fazer a virada, vira pela ponta direita, arranca pelo Flamengo. Ele mete o pé, vai embora. Abre Mateuzinho na direita. Pega a bola, recebe Marinho, um pouco mais recuado. Faz o domínio, bota no terreno, vira. Em cima da linha central do gramado, muda o jogo, procurando a canhota, Ayrton Lucas, ele matou, botou no terreno, procurou, virou, na frente soltou, Vidal, se apresenta, pede, recebe, domina, bota no terreno, busca novamente o contato com o Thiago Maia, ele recolhe a bola pelo Flamengo, dá tratos a bola, bota no chão, caminha virando, Vidal, ele vem pela ponta, faz o domínio, toca, vem pela zaga do Flamengo, apanha a bola outra vez agora para sair, jogando pelo intermédio do Pablo, vai pro Fabrício Bruno, galera, aplaude, também o cara mete 2 gols. Flamengo 4 a 0. Tá melhor que a encomenda. 4 a 0 pro Mengão, querido. Lançamento de bola pra Cebolinha. Matou, botou no terreno. Vai pra entrada da grande área. Marinho pediu a bola. Cebolinha vai no lance individual. Driblou primeiro, driblou o segundo. Botou no terreno. Gingou, girou o corpo. Recuou, atrasando o braço. O Ayrton Lucas. Ele bota no chão. Chama pra perna direita. Bota no terreno. Lava a bomba. Bateu na zaga. A bola explodiu. Voltou. Quica no terreno. Vinga outra vez agora para o domínio do próprio. Flamengo bola, tenta, gira, solta de primeira, manda, outra vez agora para onde está colocado o garotaço no meio campo, pega o Thiago Maia, leva para o Flamengo, solta para Diego, empurra para o Vitinho, bota no terreno, vira pela ponta, é chocolate, olé! Flamengo, galera de Tolé, a galera pede olé, Flamengo vai dando, é um olé consciente, olé, bota o Atlético na roda, 4 a 0 para o Flamengo, deita e rola Flamengo, Mengão, queridão, Jararaca deita e rola no Maraca. E o Mengão é queridão, vai mordendo tudo. Vem a bola, é do Mengão, queridão, que tá com 4 a 0. E o Atlético Paranaense levando. É chumbo na asa. Fico. pisos, Nacional Laminados Vinílicos e Madeira, Lame Arte, seu ambiente no mesmo dia, ligue 2576-0046. Aqui na Tupi, na Nova Brasil, a bola não para de rolar, galera. É um Brasilzão de audiência, Alexandre Olímpio, Fernando Iliondo, na Fiorentina, na Avenida Atlântica, Gilson Josefino, grande Gilson, meu amigo Gilson. No Tribunal de Justiça, no TJ do Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, ele sempre vibrando ao somzão da Tupi, acompanhando o Mengão. Mengão é queridão, tá ligado, tá nas ondas do rádio, Gilson Josefino, na Tupi, na Nova Brasil, e recebe meu carinhoso abraço. A bola rola outra vez agora na zaga, Mengão, vem com ela, vem com Pablo, Fabrício Bruno procurando o toque, mete de primeira, solta para Mateuzinho, vai pro campo de ataque, Flamengo recolhe, de novo agora pelo meio do campo, para o domínio do Thiago Maia, vira na ponta, Ayrton Lucas, abriu 4-0 pro Flamengo, massacra Mengão, malvadão, sem piedade nenhuma, bola dominada, vem pro campo de ataque, não, preferiu ainda conservadoramente tocar Fabrício Bruno na defesa, Gabigol tenta, vai evitar o toque no carrinho, a defesa cortando, 19h tem Fluminense Internacional, J. Santiago, vai emocionar a galera, com a palhinha do Gerson, Flamengo ganha, jogada de na direita, levou, tirou do primeiro, tirou do segundo, botou no terreno, caminhou, bateu na zaga, saiu a bola, corner, saiu a bola pela linha de fundo, primeiro aniversário do Magalu no Rio, travesseiro Ortobon, só R$14,90, vem comemorar e ganha cupom de 10% para comprar na loja toda. Vamos lá, daqui a pouco a informação da alteração. O Benito, à beira do gramado, Gabigol, Arrascaeta e Pedro vão entrar. Cruzamento de bola no corner, ele largou, a bola inventada, bateu na zaga, é corner, Coelho. É, a última a tocar na bola foi o Pedrinho, mais uma chance para o Marinho. Dali ele já proporcionou 3 gols pro Flamengo. Vamos ver quem completa agora. 4-0, Mengão, Penido. Pedrinho se descanteia. Acorda, Pedrinho. Hoje tem campeonato. E o Mengão tá surrando. Cruzada a bola na boca do gol. Hoje é dia de gol de cabeça. Salva a zaga pra completar a bola pra corner. É 9 escanteio. É o terceiro. É o tritoque no semicírculo. Ali no quarto de círculo. Prepara a cobrança. Mengão, queridão, pra bola. Prepara. Vai pro cruzamento. Levantou. Vem Marinho. Fechou. Atrás. Que tirou outra vez a bola e botou pra fora. É, são 4 escanteios no último, hein, Coelho? É, agora ele vai até aproveitar para fazer as mudanças. São 3 mudanças, só que aí, ó, sai o Diego pra entrada do Arrascaeta. Só que ele faz o gesto pra esperar a cobrança do escanteio. Vai esperar, não, o Diego vai sair. Vai sair o Diego com a 10 pra entrar o 14, Arrascaeta. Vai entrar o Pedro, 21, na vaga do 19, Cebolinha. Sai o Cebolinha, entra o Pedro. E para a entrada do Gabigol, vamos ver quem sai. Está procurando ali o número 1. Achou, não achou. Está demorando, não subiu a placa ainda. Mas está pronto para entrar o Gabigol, vai sair o Marinho. Marinho não bate nesse escanteio. Vai sair por aqui mesmo, pelo cantinho. Gabigol entra ovacionado. Marinho vai sair, vai deixar o escanteio para o Mateuzinho. 4-0 Flamengo. É o placar, Baltec. O Gabigol e o Pedro devem ter dito lá pro Dorival: pô, tá fácil aí, a gente tá brigando pela artilharia. Vamos entrar, vamos brincar um pouquinho também. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar empurrado esse jogo. Os caras estão se provocando. Marinho, 3 passos para gol, né? Olha a bola, cruzada, vem pra boca do gol, rebate a defesa, tirando a cabeçada, vai cair pro domínio do Mengão, queridão. Eu confiro pra você no Rio de Janeiro, galera. 5:42, 5:42, é a hora certa, Tupi Nova Brasil, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Galera, 39 minutos, etapa complementar. E eu confirmo para você o placar Tupi Nova Brasil diz: Flamengo! Vai bem, obrigado, Mengão, queridão, tem 4! Atlético! Atlético do Paraná, 0. Bala recuada, Santos brincou na frente do adversário. Tira, cai a bola, vem para Ayrton Lucas. Tem bom tempo de bola, protegeu. E aí chegou apelando em cima dele o garotão do Atlético. Falta no lance. O juiz vai dar o que aí, hein, Marco? Deu posse para o Atlético Paranaense, mas houve falta sim. E outro detalhe, de novo, eu já tinha falado isso. Fabrício Bruno está deitando em cima do Vitor Roque. Não ganhou uma o atacante do Atlético, hein, Penido? É impressionante. Impressionante. Aqui a atuação do Fabrício Bruno, hein, Paulinho? É o craque do jogo, né? Sem dúvida alguma. Arrebentando, cara. Vem bola pelo meio do campo. Olha aí. Público pagante. Vamos lá. Público pagante, 59.165, Penido. 59.165. Olha o Flamengo. Alto Megão, queridão, ele vem pela ponta canhota, a bola é tocada, Flamengo no ataque, nova rolada, rolada pela ponta, Mengão vai atacando, Mengão vem penetrando, procurando novo toque. Ele apanha para botar no terreno, gira, toca, Ayrton Lucas, pediu, recebeu, dominou, caminhou, avançou, conduziu, vai tocar, vem pelo meio, soltou, bola para a entrada da grande área, bateu, carambolou no Vitinho, voltou pela ponta, lá vai o cruzamento, fechou o ataque, vai cair a bola, era para o Vitinho, tentou emendado, não deu, salva a defesa, vamos lá, renda, 3 milhões, vamos lá galera. 319, é isso? 3.319.083,75. Hoje o moço também do Inter é seu ajudante, Penido. Como é que é o negócio do centavo? 75? É, geralmente 50 centavos, às vezes 25. Hoje 75, ele trouxe o ajudante. E o público presente? Público presente, 62.716. 62.716, Penido. Paulinho, eu acho que não tem nenhum time no mundo com essa média de público do Flamengo. Todo jogo do Flamengo aqui é mais de 60 mil. É verdade. Se o Flamengo tiver o estádio dele para 100 mil, vai lotar. 300 mil, vai lotar. 500 mil, lota também. Né? É, vocês do Flamengo são milhões de pessoas. Se tiver com vontade de ir, o time estiver ganhando, mais estádio que resiste. A maior torcida do mundo faz a diferença. É o Mengão, Mengão é queridão, Mengão é emoção de montão, galera. Servidor Municipal do Rio, se você já é cliente do Assim, a renovação do seu plano é automática. Flamengo salta para dividir uma bola, ganha para botar no terreno. Penido! Rio de Janeiro, galera. São 5h45, faltando 15 para 6 da noite. É a hora certa, Tupi Nova Brasil, para você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Gravadas 42,5 para acabar o tempo regulamentar do jogo no Maracanã e o placar. Tupi Nova Brasil diz: Flamengo! Mengão, queridão, malvadão. Mengão 4. Vai pro Atlético! Atlético 0. Tupi Nova Brasil. E o Marco Vasconcelos me chamou. Que agora sim saiu o Pedrinho com a 48. Pedrinho 48 fora. E entrou o Abner, Abner 16, que é inclusive titular no time do Atlético Paranaense, Penido. É, estranhamente depois do 4-0 entra o lateral titular. Por que quem estava no banco? Seu Filipão, seu Filipão. Tá com lombo quente. 4-0 pro Flamengo, galera. A Pixbet tá arrebentando. Também com apenas um realzinho só, você lança sua bet e tem o saque mais rápido do mercado. Acesse pixbet.com, é o que eu faço. Eu acesso pixbet.com. Vem bola dominada pela ponta canhota. Domínio feito pela equipe do Atlético. Na rolada de bola pro garotão número 18, Léo Cittadini. Virou, vem pra ponta canhota. Abner pede, ele recebeu, dominou, girou geral, soltou pra ponta direita. Vai pintar cruzamento, levantou, bola na boca do gol. Subiu a zaga do Mengão e botou pra fora no toque dado pelo garotão Fabrício Bruno, o dono do jogo, com 2 gols na partida. Dois gols do Fabrício Bruno. Lázaro fez o outro. Ayrton Lucas também deixou dele. Mengão vai ganhando 4-0 para o Mengão, queridão. O Flamengo é mais que demais. quer marcar um golaço na Real Pax, você não paga taxa de adesão massiva Real Pax e viva tranquilo. 0800-703-0236. É corner. Vem pela canhota. A Belém na bola. Juiz autorizou a cobrança. Partiu, bateu, pingou na boca do gol. Quarta zaga do Flamengo. Goleando por 4 a 0. Voltou para o Atlético de fora. Emendada forte. Defendeu o goleiro. No arremate do garotaço. Foi o Eric chutando e o goleiro defendendo. Volta a bola para o Mengão, queridão. Vem pela ponta esquerda. Vai fazer o domínio. Bota no terreno. Flamengo bola. Tenta a nova rolada. Tira na meia. Outra vez agora o time do Atlético. Bota a bola para a entrada da grande área. Direto para o goleirão do Flamengo pegar. Santos domina. Ele sai jogando, entregando na zaga. Flamengo sai com Vidal. Dá tratos. A bola bota no terreno. 44, sinalzão detonando. Tupi! Nova Brasil. E no Maracanã. Pela Nova Brasil. Tupi, Nova Brasil. Dobradinha com a cara do Rio. Mais dois. O árbitro aumenta em 2 minutos o prazo de validade nesse segundo tempo. Aqui do Pinova Brasil, Valtec em todas as etapas da sua obra, impermeabilizante colorido do Brasil. Guarda esta marca. Valtec, Flamengo domina a bola, vem para dentro da grande área. Pedro tentou, rolou para trás, atacou, vem Mengão, queridão. Bloqueio feito, saiu a bola, pintou, outra vez agora para o campo de ataque, Flamengo faz um novo domínio, dá nova rolada, briga pela posse da bola, o ataque do Flamengo, Vitinho apertou, Pedro ia para a sobra, tirou a defesa, caiu para o domínio do Orejuela, ele bota no chão, Flamengo 4 a 0 galera, no Rio, eu confiro para você. 5h49, 5 horas e 49 minutos e a hora certa, Tupi Nova Brasil para você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Cravadões, cravadões, galera, etapa complementa 46. Um minuto além do tempo, falta outro, porque o árbitro aumenta em 2 o prazo de validade no segundo tempo. O Flamengo mete o pé, vai embora, caminha com o Thiago Maia, bota na entrada da área, a bola bate na defesa, volta para novo domínio. Mercado Extra, atendimento, qualidade, preços imbatíveis para você economizar. Uma polinha só. Nova Brasil. Arrasca, prepare, vai bater. Arrascaeta, meteu, cruzou na boca do gol. Vem o Pedro, testava. Bom, barato, bom, mas o Mengão, o couro come no Maraca. O placar agora de Flamengo! Mengão, queridão, muito bem, obrigado. 5-1, Mengão! Atlético! Mengão vai bem, obrigado. Atlético não tá com nada, zerinho! O fim do jogo, Marcos Coelho com Pedro em campo, não tem placar em branco. Se tiver algo escrito, ele escreve mais. É isso, Penido. O quinto gol do Flamengo e o quarto nascendo de um escanteio da ponta direita com uma cabeçada. Dessa vez o Arrascaeta deu aquela chamada fatiada na bola. Ela passou pela área do Anderson. Confesso que eu tive a sensação que o goleiro do Atlético bobeou. Dava pra sair. E o Pedro, no segundo pau, não tinha nada a ver com isso. Artilheiro que é, cabeceou para baixo e ela morre no fundo da rede. É o quinto gol do Flamengo, o apito final, mas a galera não arreda o pé. A pessoa tá com cara de vai ficar aqui até quarta-feira para tivesse, Maracanã ia lotar, mas não vai ter. Fim de jogo, fim de papo, 5 a 0, Penido. Arrebenta, Mengão! Arrebenta, Mengão! Eu quero ouvir com a linha do Apolinho, que se garante sozinho. Eu vou dizer que ele tá mais feliz do que pinto no lixo. Eu tô felizão. Esse Mengão lavando a alma da galera. Na Tupi, na Nova Brasil, é hora da palhinha do Apolinho. Rapaz, não podia aguardar uns doisinhos pra quarta-feira, não? É pra resolver a parada. Um negócio de louco esse jogo, rapaz. Meu tempo fechadão. O Flamengo não conseguiu entrar na defesa do Atlético, fechou o Ferrolho do Felipão funcionando perfeitamente. No segundo tempo, o Felipão soltou o time para tentar pressionar, de fato começou pressionando, mas depois começou a tomar gol, e sobretudo o escanteio. Os 5-4 foram de cobrança de escanteio. Quer dizer, inacreditável isso. Um jogo duro, fechado, nada sinalizava que poderia terminar como terminou. Por isso é que o futebol é mágico, por isso é que o futebol é essa paixão que é, exatamente pelo imprevisível, né? O Flamengo tinha dificuldade de entrar, muita dificuldade de entrar no sistema defensivo do Atlético, e acabou conseguindo uma goleada, né? E o próprio Flamengo, acho que não esperava conseguir isso, né? Não foi um jogo que tecnicamente o Flamengo tenha jogado exuberantemente para poder superar o Atlético dessa forma, mas superou. E depois que entrou o terceiro gol, o time do Atlético se abateu de tal forma que favoreceu o Flamengo, que poderia ter chegado até a base. Passou um tempão dando olé, né, satisfazendo a torcida, irritando os adversários, que tem uma conta que essa pode acompanhar para o jogo de quarta-feira, né, que os caras ficaram muito irritados, houve início de briga e tudo mais, e o árbitro, que se comportou muito bem, contemporizou para evitar de mutilar as equipes. Mas tinha motivo para isso até, porque o Lemos ficou azedo ali entre os jogadores, a partir de uma jogada do Marinho, que resolveu fazer gracinha, levou pontapé, levou porrada, e o bicho pegou. Mas o Flamengo venceu com 5-0. Você olha para o jogo, você não olha, esse jogo não pode ter terminado 5-0. Teve um lance do gol que eu achei que era replay. Cara, o Marinho bateu os escanteio exatamente, dois gols do Bruno foram exatamente da mesma forma, né? Dois gols da mesma maneira, exatamente iguais. A cobrança de escanteio rápida do Marinho, antecipação do Bruno de cabeça, ele meteu pro gol. Primeiro tempo foi 0-0, segundo tempo o Flamengo conseguiu, disparou a fazer gol e não parou mais, né? Então conseguiu assim com os dois gols do Bruno. Depois o Ayrton Lucas fez 3-0, né? O Flamengo conseguiu chegar no 4-0 com o Lázaro, e o Pedro chegou para fechar. O Pedro estava lá quietinho no banco de reserva, não tinha nada com isso. Aí o Dorival: Pedro, tá, vai lá dar uma aquecidinha aí para você correr um pouquinho. Ele foi lá e ainda meteu o gol de cabeça. Quer dizer, o Pedro realmente é um cara que nasceu para fazer gol, né? O lance, inclusive, que o goleiro visivelmente falhou, o goleiro do Atlético, mas até nisso o cara dá sorte, né? Quando ele acerta, o goleiro erra, e aí a bola entra. Enfim, foi um passeio do Flamengo no segundo tempo, com direito a olé, 5-0, que esquenta muito o jogo de quarta-feira, porque os caras estão indignados, saindo daqui indignados. O Filipão com certeza está cuspindo abelhas africanas aí, com o que ele viu em campo. E isso aí é uma avant-premier do que vem por aí na quarta-feira, na partida que essa sim é decisiva. Um dos dois vai pro saco, o outro vai continuar. E a gente sabe que esses jogos muito perto uns dos outros, com partidas assim muito coladas de duas mesmas equipes, eles levam de um jogo para outro os acontecimentos. Isso que aconteceu lá entre o Marinho e o cara deles aí, que eu não me lembro nem o nome dele, isso aí vai para outro jogo. E com certeza vai ter, se eles se cruzarem novamente, o bicho vai pegar por lá, não tenha dúvida disso. Então, os jogos muito perto, os próprios treinadores não gostam muito, primeiro porque você não tem muitas opções de técnicas e táticas para fazer, e acabam um tomando absolutamente conhecimento de tudo que o outro pode fazer numa partida. E depois porque leva esses acontecimentos de um jogo para o outro, que torna um jogo mais tenso, mais ríspido, e um jogo decisivo, as tensões muito maiores podem ocasionar e a partida terminar, inclusive, em fatos desagradáveis. Mas hoje aqui é dia de festa. O Flamengo meteu 5 no Furacão. Tem lá nos Estados Estados Unidos, uns caras que são caçadores de furacão, né? E o Mengão foi caçador de furacão hoje. Caçou o furacão, se pegou com o pulsar e botou na sacola e levou para casa. 5-0 com fritas de molho e ferrugem, um passeio do Mengão, festa na favela. A torcida do Flamengo mais uma vez vai dormir mais feliz do que peito no lixo, meu caro Penidaço. O Apolinho, que se garante sozinho, ele deu a palhinha, 5-0, é passeio que fala, né? É goleada que fala, né? É 5-1, Mengão, queridão, arrebentando. Obrigado aqui pela mensagem também recebida aqui no Gameplay do Bom, com Pedro em campo, não tem placar e branco, Benidaço e tal, a galera... Os elogios aqui, constrangidamente, não. Nem vou ler o resto. Aqui, Tupi, Nova Brasil. Galera, Mengão 5-0. Mengão deitou e rolou. É Flamengo, Mengão, queridão. É Flamengaço, queridaço. O Flamengo faturou. Mengão ganhou. Daqui a pouquinho, galera, você vai acompanhar aqui nas ondas do rádio pela Tupi, a Super Rádio do Brasil, pela Nova Brasil, FM 89,5. O Rolando a Bola. Vinícius Gama vai apresentar às 7 da noite. A bola vai rolar. Fluminense Internacional com J. Santiago e emocionando a galera, nosso Jotinha. Ele é mais que demais. Ele canta muito, ele narra muito. É o J. Santiago, ao lado do Gerson, com G de gênio, o canhotinha de ouro, aqui pela Tupi, pela Nova Brasil, no Super Futebol Tupi. Tupi Nova Brasil, oferecimento Mercado Extra, atendimento, qualidade, preços imbatíveis para você economizar. Assim Saúde, servidor municipal do Rio, se você já é cliente do Assim, a renovação do seu plano é automática. Tim, venha para o Tim Pré-Top, agora com milhares de filmes e séries, aproveite. Azeite Olive, azeite é bom, Olive é ótimo. Mad Leven, são nebulizadores do Mad Leven, só porque se a marca Mad Leven, sua qualidade é garantida. Altese, peças automotivas, na Altese, a peça mais importante é você. Magalu, primeiro aniversário do Magalu no Rio, travesseiro Ortobon, R$14,90, vem e ganha cupom com 10% para comprar na loja toda. Real Pax, na Real Pax você não paga taxa de adesão, assine Real Pax e viva tranquilo. Pixbet, Pixbet, com apenas R$1 você lança sua bet, acesse pixbet.com. Lamiarte, Lamiarte, pisos laminados, vinílicos e madeira. Ligue 257-600-46. Baltec, La Baltec, galera, impermeabilizante, colorindo o Brasil. E calma. É da Aspen Pharma. Calman é um medicamento composto por uma associação de passiflora, salgueiro branco e crataego. Indicado para insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Próxima atração aqui na Tupi, galera. Rolando a bola. Vinícius Gama. Ele vem aí com todo o nosso de março participando. Às 7 tem Fluminense Internacional com Jota Santiago, emocionando, narrando para você com a palhinha do Gerson. E depois do jogo, tem o nosso Edilson Silva chegando. Então fala, galera, em horário excepcional pelo jogo do Vasco, começando um pouquinho mais tarde, mas com o jogo do Fluminense, perdão, mas com a categoria de sempre e a comunicação, nas ondas do rádio pela Tupi. Fala, galera, que normalmente é domingo, 8 da noite, vai começar um pouquinho depois, porque o Flu joga às 7, vai até 9 e fraçãozinha, Fluminense Internacional. Agora completando essa edição do Super Futebol Tupi, 5-1, é Mengão queridão, Fabrício Bruno, Lázaro, Ayrton Lucas e Pedro, porque com Pedro em campo não tem placar em branco, e se já tinha algum, ele bota mais um. A cereja do bolo foi dele, Mengão, 5-0. Aquele abraço, galera! Você ouviu Super Futebol Tupi Nova Brasil, a dobradinha com a cara do Rio. É a do peso, peso, peso, peso que sai da frente. Futebol é na Tupi. Marque um golaço com a sua família. Ligue 0800 703 0236 e assine o plano de assistência funeral Real Pax. Só na Real Pax tem planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. Sorteio mensal de até R$30 mil em dinheiro e clube de vantagens com descontos em mais de 300 empresas. Para você economizar, ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Assine Real Pax e viva tranquilo. Você já experimentou o azeite Olive, né? Não! Que é isso? Você não sabe o que está perdendo. Ele é feito no Chile e você encontra ele aqui nos melhores restaurantes e supermercados. Delicioso, saudável e com o melhor custo-benefício entre os azeites. Vai bem com salada, com massa, com o que você quiser. Esses chilenos arrasam. Azeite é bom. Olive é ótimo! Dormir mal? Eu? Ih, tô fora, amigo. Com Calman, deito e acordo numa boa. Vou pro escritório, trabalho o dia todo e quando chego em casa viro paizão brincando com os filhos. É muita diversão e zero irritação, né? Eu tenho calmania de viver bem. Calman é indicado para insônia, ansiedade leve e irritabilidade e não causa dependência. A vida pede Calman. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Calman é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Meu amigo, minha amiga, a Covid-19 ainda está circulando por aí. Então, quando sentir algum sintoma, é bom não facilitar. Faça logo o seu teste. E agora o Brasil já pode contar com o autoteste para Covid-19, que todo mundo confia. É o autoteste Covid-19 da Med Levinson, que você encontra nas melhores farmácias. O autoteste Med Levinson é o mais eficiente e preciso do mercado. Por isso, quando o assunto é autoteste para Covid-19, escolha o autoteste da Med Levinson, porque se a marca é Med Levinson, a qualidade é garantida. Chove, chuva, pode chover, molha minha grama, mata minha sede, mas por favor não estrague minha parede. Passa, passa, passa, Baltec Interparede, é dois em um, pinta e protege. Passa, passa, passa, Baltec Interparede, fácil de aplicar, difícil de estragar. São várias cores, impermeabiliza e já deixa um acabamento de pintura. Baltec Interparede. Servidor Municipal da Prefeitura do Rio. De 1º a 21 de agosto você poderá aderir aos planos do Assim Saúde com carência zero. Escolha o Assim Saúde que tem a maior rede própria no Rio Grande Rio, além de ampla rede credenciada. O Assim cuida da saúde do servidor municipal da Prefeitura há mais de 18 anos. Atenção, se você já é cliente do Assim, a renovação do seu plano é automática. Mais informações no site assim.com.br. E aí, gente, quem tá afim de curtir milhares de séries e filmes, é só vir pro Tim Pré-Top, que você aproveita seus conteúdos favoritos com Prime Video versão celular incluído, quando e onde quiser. E você ainda tem muito futebol para curtir com a Copa do Brasil. Eu nunca vi um pré-pago como esse. Venha para o Tim Pré-Top e ative o modo diversão. Tim, imagine as possibilidades. Amigo reparador, fique tranquilo, você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. São mais de 30 anos levando qualidade com bom preço para você. Altese Peças Automotivas, lojas na Penha, Barra, Recreio, central de atendimento 2122-5333, 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. Primeiro ano. aniversário do Magalu no Rio. Compre na loja e ganhe até R$500 em desconto. E se parcelar no carnê ou cartão, comece a pagar em outubro. Fogão 4 bocas Atlas com acendimento, R$699 em 10 vezes sem juros. Smart 39, R$1.799 em 10 vezes sem juros. Travesseiro Ortobon, só R$14,90. Compre agora e só comece a pagar em outubro. Corre pra loja. Minha gente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa ou seu negócio, é Labiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Labiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Labiarte também tem todos os rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Labiarte 3145-2004. Labiarte Pisos 3145-2004. A Pixbet é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Também com apenas R$1 você lança sua bet. E se ganhar, saca a grana rapidinho via Pix. Tudo sem complicação nem burocracia e com suporte humanizado 24 horas. Aproveite as melhores cotações do mercado com o saque mais rápido do Brasil. Acesse agora mesmo a pixbet.com e depois é só correr pro abraço. Tá começando Rolando a Bola deste domingão, dia dos pais, 14 de agosto, dia da vitória. E que vitória, domingão, para cima do Furacão no Maracanã. A partir de agora, até às 6h45, vamos aí repercutir, relembrar os gols da vitória maiúscula do Flamengo. E ouvir também os personagens aí dessa vitória maiúscula, 5-0 sobre o Atlético Paranaense no Maracanã. Flamengo subindo na tabela de classificação, no momento é o vice-líder, é o segundo colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Só o Fluminense pode tirar aí essa posição do Flamengo, tricolor que joga contra o Internacional no Beira-Rio às 19h. Se vencer, automaticamente o Fluminense assume a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco também informações do Fluminense e muito mais aqui no Rolando a Bola. Claro, você participa pelo nosso chat, o nosso canal no YouTube, sobre a vitória do Mengão e o jogo do Flusão daqui a pouco com o Internacional lá em Porto Alegre. Vamos aqui dar uma passada na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos encerrados, jogo também em andamento, 7 minutos do primeiro tempo, América Mineiro e Santos vão empatando por 0-0. Os jogos encerrados, o Fortaleza venceu mais uma e venceu o clássico contra o Ceará lá no Castelão. 1-0, Fortaleza saindo da zona do rebaixamento, é o 15º colocado, subindo aí duas posições, agora tem 24 pontos. No Morumbi, o São Paulo venceu o Bragantino por 3-0. Na partida que começou 11 da manhã no Couto Pereira, o Coritiba perdeu para o Atlético Mineiro 1-0. Lembrando que ontem Botafogo e Atlético Goianiense não saíram do 0-0. O Cuiabá venceu o Juventude 1-0. No Itaquerão, no Clássico Paulista, deu Palmeiras 1-0 sobre o Corinthians. Palmeiras mais líder do que nunca e ainda o Goiás venceu. O Goiás empatou com o Avaí por 1-1. Teremos também, claro, né, fechando a rodada 19h, Beira-Rio, Fluminense Internacional, com a narração do J. Santiago, locutor show que emociona a galera. Palmeiras líder, 48, segundo Flamengo, 39, terceiro Corinthians, 39 pontos, o Fluminense é o quarto colocado, tem 38, o Atlético Paranaense tem 37, o Atlético Mineiro tem 35, sétimo Internacional 33, o Bragantino tem 30, o Santos 30, 8, São Paulo 29, o América Mineiro 27, o Botafogo 26, o Goiás 26 pontos, o Ceará 25, Fortaleza 24, o Cuiabá 23 e os 4 da zona do rebaixamento. Avaí 23 pontos, Coritiba 22, Atlético Goianiense 21 e o Juventude último colocado com 16 pontos ganhos. O artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Germán Cano, atacante do Fluminense, com 13 gols marcados. São 18 horas e 12 minutos. Vamos então relembrar o primeiro gol do Mengão. Primeiro gol do Flamengo. Flamengo abrindo o placar com Fabrício Bruno de cabeça depois de cobrança de escanteio. Conta aí, garotão da galera. Ela vem aí, galera. Maria na bola, bateu, pegou na boca do gol, testado, guardou! Queridão Flamengaço, queridaço, Mengão, malvadão, é raça, amor e paixão, gala, gala, gala, gala, gala, Atlético Furacão, barato bom, é do Mengão, o couro come no Maraca, o placar agora de Mengão, queridão, vai bem, obrigado, tem um Fabrício Bruno, Atlético Paraná. Muito bem, ao longo do Rolando a Bola, os outros 4 gols do Mengão aqui na Tupi. 6:14, deixa eu voltar até o Maracanã, Marcos Coelho, que vitória, hein? Mengão não para de vencer, já está em segundo, como eu falei aqui, segundo tempo avassalador, hein, Coelho? Pois é, Gama, uma vitória realmente maiúscula do Flamengo, principalmente se levarmos em conta que o placar foi todo construído no segundo tempo. Esses 5 gols, sendo que os 3 primeiros em sequência ali, de forma bem consecutiva e similares também, os 2 gols marcados pelo Fabrício Bruno, que foi um jogo importante para ele, já que ele é o mais cotado para assumir a vaga do Davi Luiz, que está suspenso no jogo da quarta-feira com o Atlético Paranaense. E aí ele chega com o marcado. E também o gol do Lázaro, parecido, teve depois, no finalzinho do jogo, o gol do Pedro, gol de cabeça. Só quem quebrou esse script dos gols de cabeça com cruzamentos da direita foi o Ayrton Lucas, que fez o gol depois daquela jogada do Marinho. Marinho não, o Mateuzinho, que saiu cara a cara com o goleiro, driblou o goleiro, bateria pro gol vazio, mas até sofreu ali um pênalti. Na sobra da bola apareceu o Ayrton Lucas e bateu para fazer o gol. Realmente uma vitória maiúscula e um segundo tempo que tenho certeza que os 60 mil torcedores, pouco mais de 60 mil que vieram aqui no Maracanã, estavam otimistas para uma vitória do Flamengo, mas acho que pouca gente imaginava o Flamengo fazendo 5 gols depois do intervalo, até porque o primeiro tempo foi bem acirrado, Gama. É verdade, o primeiro tempo foi bem complicado, no segundo tempo o Flamengo deslanchou e o Flamengo que já tem aí o melhor ataque, o ataque mais positivo desse Campeonato Brasileiro depois dessa goleada 5-0 para cima do Atlético Paranaense. O Palmeiras, na verdade, está empatado, né? Palmeiras e Flamengo, os dois com 37 gols. O Flamengo tem um dos melhores ataques aí desse Campeonato Brasileiro. 37 a 37. O Fluminense tem 32 gols marcados, também com 32. A equipe do Bragantino, são os 4 ataques aí mais positivos desse Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e também a equipe do Bragantino. Valeu, Coelho. Daqui a pouquinho você volta aqui no nosso Rolando a Bola. Olha aí, na Série C do Campeonato Brasileiro, Volta Redonda venceu o Campinense no Amigão, 1-0. Vai para o grupo B da competição com Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto e Aparecidense. Lembrando aí que os dois primeiros dos grupos B e C sobem para a Série B do ano que vem. E tivemos também na Série D, oitavas de final, Nova Venécia 2, Portuguesa da Ilha também 2. Dois gols da Portuguesa marcados aí pelo Emerson Carioca. A Lusa, classificada para as quartas de final, vai conhecer seu adversário ainda neste domingo. 18 horas e 17 minutos. O segundo gol do Mengão, né? Muito parecido com o primeiro. E de novo ele, Fabrício Bruno. Conta aí, garotão da galera. Olha o Cebolinha, dominando bola, vem pra entrada da grande área, bateu, agora vai no ângulo. Espalmou o goleiro Anderson, ia sair um golaço, um atrás do outro, Coelho. O Cebolinha ia fazer o gol mais bonito do ano, no ângulo. E aí o Anderson fez uma das melhores defesas. De novo, escanteio pela ponta direita. De novo, Marinho na cobrança. Assim nasceu o primeiro gol. Ele vai pra cobrança do corner, bateu, picada na boca do gol, testada, guardou! Olha aí, Série A do Campeonato Brasileiro, temos gol e a do Coelho. É um para o América Mineiro, zero para o Santos, lá no Independência. Por falar em Coelho, esse resultado aí, o Coelho, pode de alguma maneira influenciar no jogo decisivo da Copa do Brasil no meio de semana, Mengão e Furacão, Coelho? Gama, se perguntarmos aqui para os jogadores que vão passar na zona mista daqui a pouco, ou para o técnico Dorival Júnior, em algum momento, qualquer pessoa de dentro do Flamengo, a resposta vai ser que o jogo de hoje não tem nada a ver com o de quarta-feira, mas sabemos bem como as coisas são. O Flamengo sai muito grande desse jogo aqui e o Atlético, de certa forma, tomando conhecimento do que pode acontecer se entrar distraído no jogo da Arena da Baixada. É bom lembrar que hoje o Flamengo foi com um time totalmente reserva, o Atlético Paranaense um time ali misto, alguns reservas, mas alguns jogadores importantes também jogando. Se vai influenciar diretamente, diria que não, mas é um recado para o Atlético que se bobear, o Flamengo é capaz de construir um bom resultado, mas lembrando que tem o fator campo, a Arena da Baixada, um lugar onde o Flamengo sempre encontrou dificuldade, recentemente conseguiu quebrar alguns tabus, mas de um modo geral, sempre é um lugar difícil, não só para o Flamengo, mas para qualquer equipe que vai a Curitiba. Vamos ver até que ponto essa vitória vai fortalecer o Flamengo, até que forma também isso pode influenciar negativamente na preparação do Atlético Paranaense, visando esse compromisso que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil, Gama. Valeu, tá certo, Marcos Coelho. Daqui a pouco você volta. Se der tempo, a gente ouve aí alguns jogadores aí diretamente da zona mista. Se der tempo também, a gente vai ouvir aqui no Rolando a Bola o técnico Dorival Júnior. Se não, apenas no Giro Esportivo Especial deste domingo. É isso aí, Coelho. Flamengo empatou o primeiro jogo. 0-0 Maracanã, Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 9:30, Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense enfrentando o Flamengo. Se o Flamengo passar, ele pega o vencedor do jogo entre América Mineiro e São Paulo. Vencedor do confronto, né? O primeiro jogo deu São Paulo, 1-0 no Morumbi. E teremos agora no Independência, quinta-feira, às 9 da noite, o América enfrentando o São Paulo. Terceiro gol do Mengão, né? É, amigo, haja gols aqui do nosso Rolando a Bola. Culpa do Mengão, terceiro gol do Rubro Negro, marcado pelo Ayrton Lucas. Fala aí, Penidazzi. Bola para o Marinho Vira, para o setor do jogador que o Marinho vai tentar na frente. Para o Matheusinho, domina o Flamengo, invadiu o goleiro, saiu, vai fazer o terceiro gol, apontou, derrubado pelo goleiro e medalha da bola, guardou! Dando um giro aqui também no futebol internacional, jogo em andamento, agora 17 do segundo tempo, empatou o Real Madrid, estava perdendo para o Almeria, e agora o Lucas Vázquez, 15 do segundo tempo, 1 para o Real, 1 também para o Almeria, primeira rodada do campeonato espanhol. E o jornalismo da Tupi não para. Plantão do jornalismo. Informações com Diogo Sampaio. Olha, Vinícius Gama, indo agora para um panorama da cidade neste momento do trânsito. Na linha amarela, sentido Barra da Tijuca, o motorista encontra lentidão desde a Avenida Bento Ribeiro Dantas até a saída 7, na altura do bairro de Bom Sucesso. Já no sentido Ilha do Fundão, da linha amarela, trânsito bom neste momento. Agora o motorista que segue pela ponte Rio-Niterói também encontra boas condições nos dois sentidos da ponte, com tempo de travessia estimado agora em 13 minutos para ambos os lados. Gama. Informação, esporte, emoção, tá tudo aqui, Super Rádio Tupi. Rolando a bola. Vinícius Gama. Muito bem, 18 horas e 25 minutos. Mandando abraço para essa galera aqui no nosso chat, aqui no nosso canal no YouTube, bombando mais uma vez. Um abraço para o Luiz Sérgio Marino lá em Bento Ribeiro. É, amigo, demorou, mas saiu, hein? Um abraço para todo mundo aí em Bento Ribeiro. Valeu, Luiz Sérgio Marino. Também para o Emerson Nicolau, também ligado aqui no Rolando a Bola. O Maurício Silveira, torcedor do Fluminense, está dizendo que está esperando uma vitória do Tricolor para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí, valeu. Ele deu aqui até os gols da vitória, Cano e John Arias, 2-1 para ele. Vitória do Fluminense para cima do Internacional. Também aqui participando com a gente o Guilherme Rodrigues, está exaltando aí o técnico Dorival Júnior. Valeu, Guilherme Rodrigues. E ainda aqui participando com a gente o Souza Queiroz, é torcedor do Flamengo, feliz com a vitória do Mengão. Está falando aqui que o brasileiro não precisa nem botar o time titular, tá certo. É, 6h26. E as últimas aí, pelo menos por enquanto, aqui no nosso Rolando a Bola, Coelho. Pouco tempo para celebrar, o Gama, com certeza. Uma vitória maiúscula, agora deve estar rolando ali a celebração no intervalo, mas amanhã já é chave virada de novo. Quarta-feira tem esse jogo importante na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. Bom lembrar, Thiago Maia suspenso pelo terceiro amarelo, Davi Luiz suspenso pela expulsão. Antes disso, terça-feira, Gabigol e Arrascaeta serão julgados pelo STJD por conta de lances do jogo de ida. Correm o risco também de suspensão. Em ambos os casos, cabe o recurso. Mas, de certa forma, é o Flamengo que vai com algumas ausências do time considerado titular. Na vaga do Davi Luiz, Fabrício Bruno é o mais cotado, pela lógica também, por ser o zagueiro que atua mais pela direita, deve atuar ao lado do Léo Pereira, que joga mais para a esquerda. E no setor de ataque, a manutenção, o quarteto volta, presença do Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, e a mudança no meio de campo. O Thiago Maia é suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Vidal hoje atuou por alguns minutos e tem de tudo para ser o titular no jogo da quarta. Estou aqui na zona mista, Gama, passando alguém. Se for possível, vamos acionar aqui o Rolão da Bola. Caso contrário, ao longo da nossa programação na Super Rádio Tupi, no Giro Esportivo. De logo mais, Gama. Tá certo, tá combinado então, Marcos Coelho. Se passar alguém por aí na zona mista, é só você chamar que você entra aqui no nosso Rolando a Bola. Nós vamos até às 6h45, quando vai chegar daqui a pouquinho o Jota Santiago com as emoções de Flusão Internacional de Porto Alegre. Será? Será que o Flusão atinge aí essa vice-liderança? Já que ontem o Corinthians perdeu em casa para o Palmeiras por 1-0. Daqui a pouquinho as emoções de Flusão e Colorado aqui no Super Futebol Tupi. Bom, para fechar o Flamengo, né? Os dois últimos gols da vitória rubro-negra, o quarto gol marcado pelo Lázaro e depois também o quinto gol do atacante Pedro, que está numa excelente fase. Conta aí, garotão da galera. E agora é corner, né? Flamengo, cruzada, a bola na boca do gol, ataque fechou, subiu, testou, guardou! Queridão, tem 4 Atlético 0. Arrasca, prepare e vai bater. Arrascaeta, meteu, cruzou na boca do gol, vem o Pedro, testa. Vai bem, obrigado. O Atlético não tá com nada. Zerinho! Brand, 18 horas e 31 minutos. Vamos então para fechar, né? Pelo menos aqui no Rolando a Bola, a questão Flamengo. Porque tá falando aí o técnico Dorival Júnior, que agora tinha 18 jogos, agora com o jogo de hoje, a goleada de hoje, 19 jogos. Um aproveitamento nesses primeiros jogos, 19º jogo, aproveitamento igual ao técnico Jorge Jesus, que ganhou ali quase tudo ali naquele ano de 2019, com aproveitamento.